Tá 3197 falando com a equipe de solo que após a passagem da guarda do Airbus da Bianca, tá livre o seu pushback? Chame para o táxi. Afirmo 5573. Após a passagem da guarda das 2 da Bianca, tá livre o seu pushback, chame para o táxi. Entendi, boa, a passagem da aeronave da Bianca está autorizado o direcionamento do 940. Jet 5890 prossegue 3 no pés, o ajuste B3. Para 3 no pés, objeto 50, 1-0. Jet 5810, complete redução 1809. Reduzindo para 1809, Jet 5810. 1776, reduza 2009. 2009, 1776. Receptão 884. 884, complete aproximação, torno no 8, decimal 95. 895, 884. Jet 5810, prossegue 2 mil pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Vai estabilizado, autorizado a 2 mil pés, objeto 5810. Oceano é 6259. O 776, prossegue decisão para 3 mil pés, ajuste no 0-1-2. 3.10013, confirme. Agora 1-0-1-2. 1-0-1-2, gente. Desce para 3 mil, vou no 776. Salvador, é o voo 884, com a milha para o Índio Serra, embaixo chegado. Boa noite, voo 884, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Guardado, 884. Thank you. Todo autorizado, 884. Boa noite, a sua identificação, voa direto STAP para chegada a Mário descendo ao 060. Direto STAP, descendo ao 060. Boa noite, obrigado. Estou ligando 776, por autorizado LS. Autorizado 2010, ajuste 1012, LS, reporte estabilizado, voa no 776. 2012, autorizado LS, no 776. Objeto 5890, chame a torre no 8, decimal 95. Mono 3512, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Vai aguardar a pista livre, objeto 5. Navia 259, contato radar, voo 360, direto da EL. Direto da EL, gerador de imagem. Pronto, boa noite, sou 3197, pronto, só sua ponte fera. Boa noite, sou 3197, mantenha a ponte fera. Ah, no 776, complete redução para aproximação. Reduzindo o 776. Para o táxi, 188. A bordo, 4 horas e 15, alternando o galeão. Juliette Alfa, ponte fera 6895, ajuste no 012, estamos over, boa noite, 940. Juliette Alfa, ponte fera 18, decimal 95, ajustado no 012, 1940. Ataque, voo 9074. Direito 219-5810, boa. 5810, como que no pouso aí é no meio da pista aí, da onde a gente pousou, no meio do intervalo aí, tem que ser de alguma depressão na pista aí, tá bem na linha central aí, com forte parte. Depois que pede alguém pra verificar. Ok, gente, eu vou informar a administração do aeroporto, obrigada, no 219. Ou no 776, tem livre pouso no zero, vento no 00 graus, no 1, nós. Livre pouso, não no zero, gol no 776, gente, na informação aí do colega, obrigado. 298, complete aproximação, torre 18, decimal 95. 18895, grado. 0. para o 01, boa noite, certo aqui. São Salvador, 352-18, livrou na sua escuta. Boa noite, 352-18, livre Alfa, após Juliette para remoto 04. Alfa, Juliette, remoto 04, ou 352-18. 1-2-9. Livre decolagem, pistão no 0-9-4-7. Salvador, boa noite, gol 9074, está no ponto 0, cabeceiro no 0. Boa noite, gol 9074, observe o início da rolagem 09 da companhia ali e mantenha, pois. O 09 da companhia vai alinhar e manter o cabeceiro no 0, gol 9074. Controle 119.8. Frente, autorizado Guarulhos, nível 340, decolada a 10, curva direita, na saída da EL. Leda Minerve, transponder 5012, o controle 119.8, TAN 3603. Aerovia Peru 50, o TAN 3603, o portão 7, me pronto, pushback. Afirmativa, Aerovia Peru 50. Controle 1998, bom voo. Controle 198, voo 1940, obrigado. Salvador, voo 1940, boa noite. 1940, boa noite, contato radar. Sua para nível 360, perfil da EL. 360 da EL, voo 940. Com capacete OneJet 5723. Complete, aproximação, chame 2, tem os 295, composto. Obrigado, senhor. Autorizar decolagem para o gol 9074, a cabeceira no 0. Torre, boa noite, objeto 5723, estabilizado, controle baixado, travado. Boa noite, web 5723. Continue a aproximação, guarde a pista livre. Guardando, 5723. Decolador 31 no controle 1998, bom voo. Obrigado, uma boa noite, 198. Web 5723, sem livre pouso no 0, vento no 00 graus, 129. Livre pouso, objeto 5723. 50. Contato radar 350, na 074. Boa noite, a sua identificação, autorizado de chegada a mais, desça para 2000 pés, estou tímido na 093, vigilante radar. 2000, pode voltar? Autorizado. Certo. Mas olhando 2004, vai atingir tá pelo 5, está livre descido, estou na 2000. Desça para 2000, ajuste na 093, está no localizador. Chamaremos. Então, 3197, chame Recife, 1251, não, Fernanda, 3325. Então, 3560, desça para 3 mil pés, o ajuste 1013. 3 mil pés, 1013, tá? 3 segundos, tá? Quatro direto, tá? Tem que ser, até a chegada. Até a chegada, tem que ser, tá? Comigo, 3258, 10 para 2008. 2224, desça para 2 mil pés, ajuste 1013. Não, tá 3258. 2560, 3 mil pés. 3258, 10 para 2003. Rogério, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 5723, muito boa noite. Noite, web 5723, via Alfa para Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para o portão 05, web 5723. Santa 3603 para puxa acionamento por centro. Autorizado, Santa 3603, chame táxi. Chamarei táxi. Autorizado, trip 5216, via Golf 677, decolando 0, curva esquerda. Na remota, chame pronto, Felipe 52, eu não vejo. Chamará. Bravo, hotel Victor, já está pronto o táxi, confirme os dados, POV, autonomia alternativa. Mas, 62, chame pronto.